A Guatemala tem uma história manchada pelo derrame de sangue indígena, desde a época do Grande Império Maia. Muitos indígenas ao longo desses 500 anos foram torturados e assassinados. Na semana de preparação para a viagem à Guatemala, mais precisamente no dia 22 de julho de 2019, um cacique indígena de 68 anos havia sido morto por garimpeiros, com várias perfurações de faca pelo corpo. O governo negou a ação dos garimpeiros, contradizendo a postura dos órgãos de preservação da cultura indígena. A Guatemala é o país que atualmente mais preserva a cultura indígena no mundo. E como pode o governo ser tão negligente e conivente com esse assassinato? Exatamente porque esse assassinato não aconteceu lá, e sim aqui no Brasil. O cacique Emir Auayapi é um dos vários casos de violência contra as minorias em nosso país. Quando nos dirigimos à cidade de Tikal, um guia guatemalteco descendente dos maias me chamou a atenção quando falei "a civilização maia". Ele disse que esse termo é incorreto, pois os maias eram um império e não uma civilização. E temos o costume de nos referir Império Romano, Império Persa, Império Otomano e quantas nossas civilizações são rebaixadas dessa posição. Uma nomenclatura errada ofendia toda a história daquele guia. E quando contei a ele sobre o caso Emira no Amapá, ele lamentou e disse que o Brasil agora estava se comportando como a Guatemala de 1950 e que precisávamos preservar melhor tanto nosso povo quanto nossas terras. Mais adiante, em minha conversa com o guia, ele me disse que planejava uma viagem ao Brasil no fim de 2019 e perguntei se ele iria a São Paulo ou ao Cristo. Ele me disse que seguiria direto para a Amazônia, pois queria conhecer o pulmão do mundo. Não sei se ele veio, espero que não, pois na data em que ele planejava vir conhecer o nosso ecossistema, tivemos no Brasil os maiores assédios contra a natureza de nossa história. Desde a queimada sem procedentes na região amazônica, até o petróleo vazado por todo o mar no Nordeste. Dois dos vários casos que nosso governo se preocupou mais em apontar culpados e propagar falsas notícias do que resolver a situação. Não vamos compactuar com essa e com outras citações desta obra quanto a governos e governantes pelo mundo. Nós estamos em maior número que eles, e somados, nossa força é bem superior. Ao decorrer da criação deste trabalho, muitas vezes me peguei argumentando sozinho. Até onde eu iria e qual era o intuito de tanto esforço? Bem, no momento em que escrevo essas últimas linhas, posso dizer que minha meta já não é mais minha, pois esse trabalho está lançado ao mundo e já possui sua própria alma. E meu intuito com ele já não é mais meu. Se você chegou até este último ponto final, agora o trabalho segue com você.